aqui começa mais um programa de Les a Les e vamos iniciar a seleção musical com Banda Lusa com Alma e Coração. Dentro do teu quarto e junto à cama, se alguém

depois de iniciarmos esta primeira hora de Portugal de Les a Les. Vamos passar a ouvir Amália Rodrigues e o tema Lisboa, não sejas francesa. Lisboa é e há ser sim portuguesa. Não se esqueçam que esta é a vossa Rádio Onda Nacional, a rádio de preferência na internet. Cada vez mais uma rádio mais consistente, uma rádio com mais locutores, mais programas e muito mais audiência. Estejam aí, estejam connosco. Certas coisas não perdoa. Vê-te bem no espelho desse honrado velho que o seu belo exemplo atrai. Vai, segue o seu leal conselho, não dês desgostos ao teu pai. Lisboa, não sejas francesa, com toda a certeza não vais ser feliz. Lisboa, que ideia daninha, vai das alfacinha casar com Paris. Lisboa, tens cá namorados que dizem coitados com as almas na voz. Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós. Tens amor às vindas fardas, menina, Lisboa. Vê lá bem para quem te guardas, donzela sem recato enjoa. Tens aí tenentes bravos e valentes, nados e criados cá. Vá, tenha modos mais decentes, menina caprichosa e má. Lisboa, não sejas francesa, com toda a certeza não vais ser feliz. Lisboa, que ideia daninha, vai das alfacinha casar com Paris. Lisboa, tens cá namorados que dizem coitados com as almas na voz. Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós. Na voz, Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós. O meu brinquedo preferido, de muito novo assentei para salufado e com as praças antigas aprendi a ser soldado. Passei a pronto, fiz do fado a minha luta. E agora tenho saudades de quando eu era recruta. Belos tempos, quem me dera voltar à velha unidade do retiro da severa. Esse grande comandante que se chamou Armandinho, ver novamente cantadores e cantadeiras naquele grupo valente que deu brado nas fileiras. E ouvir também alguém chamar na parada pelo miúdo da bica e eu responder à chamada. Pelo miúdo da bica e eu responder à chamada. Madrinha, mãe de Deus, que me fez a cruz na testa e que o demónio não me impeça, nem de noite, nem de dia, nem à hora do meio-dia. Lua nova, vens a Deus, minha madrinha, mãe de Deus. Levantam, já o Senhor subiu à cruz para sempre, amém, Jesus. Os filhos dos homens em berço doirado, e tu, meu menino, em palhas deitado, em palhas deitado, em palhas esquecido, filho de uma rosa, de um cravo nascido. Lua nova, vens a Deus, minha madrinha e mãe de Deus, que me fez a cruz na testa, que o demónio não me impeça, nem de noite, nem de dia, nem à hora do meio-dia. Lua nova, vens a Deus, minha madrinha e mãe de Deus. Já o Senhor subiu à cruz para sempre, amém, Jesus. Os filhos dos homens em berço de flores, e tu, meu menino, gemendo com dores. Os filhos dos

Agora que estamos praticamente no final desta primeira hora, quando faltam 9 minutos para o final da mesma. E as máquinas, quando não querem, não querem ajudar. Mas pronto, nós em frente acabamos de ouvir Lenita Gentil com Eles Foram Longe, e depois Rui de Mascarenhas com Politeiros do Douro, e por fim Ronda dos Quatro Caminhos, Que Rapariga É Esta? Vamos ficar agora com Carlos Paião com o tema Cegonha. E até ao fim do programa vamos ouvir então Carlos Paião com Cegonha e Lena de Água, Sempre Que o Amor Me Quiser. Eu volto depois do sinal horário. Até já! Cuidado.

De segunda à sexta-feira, das 14 às 16, Narciso Gonçalves percorre consigo Portugal do Leste a Leste. Domingo ao Algarve. Do litoral ao interior. Viaje com Narciso Gonçalves através da música pelos quatro cantos do nosso país. Portugal do Leste a Leste. De segunda à sexta, das 14 às 16, só aqui. Na sua Onda Nacional. Onda Nacional. Sintoniza-te. Pois é, meus amigos, aqui estamos nós de regresso para fazer a segunda hora de Portugal de Lés a Lés. Esta segunda hora vai começar de forma diferente, vai começar mais ritmada. Como sempre, este é Portugal do Lés a Lés, passa na Onda Nacional das 14 às 16 horas, de segunda a sexta-feira. Também passa na Rádio Antena Web entre as 8 e as 10 da manhã, também de segunda a sexta-feira. Se quiserem mandar um e-mail para mim, façam-no para narciso.ondanacional@gmail.com. Repito, narciso.ondanacional@gmail.com. Visitem também o nosso blog em radioondanacional.blogspot.com. Se quiserem fazer pelo Facebook, façam-no por www.facebook.com/ondanacional. Vamos, mas é a música, e vamos começar com os Táxi e o Fio da Navalha. Thank you. rasgadas por cantos e hortelãs. Deitados nas dunas, alheios a tudo. Olhos penetrantes, pensamentos lavados. Bebemos dos lábios de frescos gelados. Agarrar. Não sei o que te vou fazer quando a música acabar. Mais um copo sem parar. Yeah! Quando a música acabar, onde estás, oh? domingo, das 15 às 18, Tardes da Rádio. Apresentação de Diamantino Teixeira. Colaboração José Pinheiro. Na sua Onda Nacional. Estamos cá de novo para vos dizer quem passou aqui na Onda Nacional. Passaram por cá os Táxi com o Fio da Navalha, depois GNR com Donas e por fim Santificadores, Onde Estás? Agora vamos ficar com os Santa Maria e Quero Saber. Tu estás aqui em mim e marcaste o teu amor, e eu aqui para ti. Tudo o que tu queres, será que dá? Será que és? E existes para mim? Será que dá tempo para saber? Eu sou o brilho do teu mar, eu sou a luz do teu luar, eu sou o bem do que és estar. calçado volta ao barro. Veio toda pura, já anda nas ruas à procura da aventura. Vestiu-se lavadinho e foi à casa da avó, porque tinha saudade, saudade do pó. Já tentou matá-la, afogá-la com uma pinga, empenhou-lhe as patas e cortou uma seringa. Já tem um panfleto, puxou-lhe uma melinda, foi para casa dar um caldo mais a sua pequena. Nacional dá-te música. Música. This one goes out to the man who minds for me. Nossa, nossa. Mais e mais música. Onda Nacional, sintoniza-te. Pois é, meus amigos, mais dois por aqui passaram, mais duas bandas portuguesas. Passaram por cá os Santa Maria com o tema Quero Saber e depois Pesticida Chuta Cavalo. Esta é a vossa rádio preferida da internet. Somos a Rádio Onda Nacional. Estamos a emitir a partir de www.ondanacional.com. Se nos quiser adicionar no MSN, faça-o com radio.ondanacional@gmail.com serve para endereço de e-mail também. Se preferir o Skype, radio.ondanacional. O Skype, radio.ondanacional. Vamos continuar e vamos nos virar agora. Tony Carreira, Sonhar Contigo. Como passa, sou contente. Vou estar

Ilha de Sonhos, domingo, das 21 às 23. Noites Calmas, com Nuno Soares, na Onda Nacional. Estamos a aproximar da reta final do programa de hoje de Portugal és a Lés. Os últimos sons que por aqui rodaram foi Tony Carreira a Sonhar Contigo, depois Hermano José com Senhor Contente, Senhor Feliz e por fim José Cid, Balada para Inês. Agora vamos ficar com Carlos Guilherme, O Amor é Cego e Vê. E eu volto aqui uns minutos para falar mais um pouquinho com vocês. Portugal, no homem ou na mulher. Amor é uma cegueira, mas só não vê quem não quer, e vê sempre quem o queira. Amor é cego e vê, não sei porquê. Amor é cego e vê, não sei porquê. Deus lhe deu esta graça. Se passa como se o peito fosse de cristal. Se o amor nos olha logo a gente, preso na alma ausente, escuta a sua voz. Mas o que enfim será, o entende, é aquele que se prende. É quem nos prende a nós. Aparecer. Se o amor nos olha logo a gente, preso na alma ausente, escuta a sua voz. Mas o que enfim será, o entende, é aquele que se prende, é quem nos prende. Fadas me fadaram, sete irmãs me renegaram. Sete vacas me morreram, outras sete me mataram. Sete setas desvendei, sete laranjinhas doiro, sete piados de coiro, sete coisas que eu caçei. Sete cabras mancas, sete bruxas velhas, sete salamandras, sete cegarregas, sete folhas, sete feridas, sete espadas, sete dores, sete mortes, sete vidas. Já

onda nacional ao alcance de um clique. Que ninguém quis, nem nunca leu, e que escrevi pensando sempre só em ti. Sabes que eu sei. Portugal, beleza, mas... Canta que o silêncio é triste e na terra existe tudo em que não queres. Canta sem mais inimigos, os ódios antigos destrói de uma vez. Canta, dá as mãos ao mundo e faz num segundo um mundo melhor. Canta, alma de criança, o tempo da esperança pode ser maior. Canta como a flor do monte que põe no horizonte essa comunidade. Canta, mesmo tão sozinho, deixa no caminho um hino de paz. Sozinho, deixa no caminho um hino de paz. Pois é, meus amigos, assim chegamos ao fim de Portugal de Lés a Lés de hoje. Terminaram de cantar por cá o José Viana com o Zé Cacilheiro, depois do Ouro Negro com o Livro Sem Fim, e depois Artur Garcia, Canta, Canta. Agora despeço-me de todos, quer da Antena Web, quer da Rádio Onda Nacional, a rádio que faz o programa Portugal Lés a Lés.